Concave, 245. Frequência, 1160 kHz. Canal AM de Comunicação. Uma emissora do Complexo Luz e Alegria. Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul. Nossa, desaparecimento. Irmão Gilmar, Sirlei, Juliane e demais irmãos com profundo pesar comunicam o falecimento de um dos fundadores do Mercado Silva, Antônio Roque Rosa Silva, ocorrido ontem às 22 horas em Novo Hamburgo. Atos fúnebres e cremação no dia de hoje em Novo Hamburgo. Iniciamos o falecimento de Antônio Roque Rosa da Silva, informou o Serviço de Utilidade Pública do Complexo de Alegria.